Capítulo 22. Recebi esta mensagem acerca de Jerusalém, o Vale da Visão. O que está acontecendo? Por que todos correm para os terraços? A cidade inteira está em grande agitação. O que vejo nesta cidade festiva? Há cadáveres por toda parte. Não morreram pela espada nem na batalha. Todos os seus líderes fugiram. Renderam-se sem resistir. O povo tentou escapar, mas também foi capturado. Por isso eu disse, deixem-me chorar em paz. Não tentem me consolar. Deixem-me chorar por meu povo, enquanto vejo sua destruição. Que dia de grande aflição! Que dia de confusão e terror, enviado pelo soberano Senhor dos Exércitos sobre o Vale da Visão. Os muros de Jerusalém foram derrubados. Lamentos ressoam das encostas dos montes. Os elamitas são arqueiros, com seus carros e cavaleiros. Os homens de Kir levantam os escudos. Carros de guerra enchem seus lindos vales. Cavaleiros atacam seus portões. As defesas de Judá foram removidas. Vocês correm ao arsenal para pegar suas armas. Inspecionam as brechas nos muros de Jerusalém. Guardam água no tanque inferior. Examinam as casas e derrubam algumas. Usam suas pedras para reforçar os muros. Entre os muros da cidade constroem um reservatório para guardar a água do tanque velho. Em nenhum momento pedem ajuda àquele que fez tudo isso. Não levam em conta aquele que há muito planejou essas coisas. Naquele dia, o soberano Senhor dos Exércitos os chamou para que chorassem e lamentassem. Disse-lhes que raspassem a cabeça e vestissem pano de saco. Em vez disso, vocês dançam e brincam, abatem gado e matam ovelhas, comem carne e bebem vinho. Dizem, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte, até o dia em que vocês morrerem, esse terrível pecado não será perdoado. Eu, o soberano Senhor dos Exércitos, falei. O soberano Senhor dos Exércitos me disse, confronte Sebna, administrador do palácio, e transmita-lhe esta mensagem. Quem você pensa que é? E o que está fazendo aqui? Construindo uma bela sepultura para si? Um monumento no alto da rocha? Pois o Senhor está prestes a lançá-lo para longe. Ó homem poderoso! Ele o pegará com firmeza. O embrulhará como uma bola e o atirará para uma terra distante. Você morrerá naquele lugar. E seus gloriosos carros de guerra lá ficarão. Você é uma vergonha para seu senhor. Sim, eu o expulsarei de seu cargo, diz o Senhor. Eu o removerei de sua posição. Então, chamarei meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, para ocupar seu lugar. Vestirei Eliaquim com as roupas oficiais que você usava. Ele darei seu título e autoridade. Ele será como um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir portas, ninguém poderá fechá-las. Quando fechar portas, ninguém poderá abri-las. Trará honra ao nome de seus familiares, pois o colocarei firmemente no lugar, como um prego na parede. A família toda dependerá dele, e ele honrará até o membro mais humilde de sua casa. Contudo, o Senhor dos Exércitos também disse, chegará o dia em que arrancarei o prego que parecia tão firme. Ele será derrubado e cairá no chão. Tudo que nele se apoia cairá com ele. Eu, o Senhor, falei.